se faça de mal entendido. Porque meu moço, sua felicidade de dia é muita luxúria. Toda safada tá doidinha, cheia de drama, fica devagar. Fica devagar, da louquinha tá solteira, doidinha pra se envolver. Se ligar no platê, que agora tu vai ver. Fica sua piranha. Seu puto é um jovem rico, faz a vibe tipo bad. Eu gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas. Senta, vai. Vem fica sua piranha. Sou puto, um jovem rico, faço a vibe que vou beber. Eu gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas. Senta, vai, sua pra descer. Vem, guia. Eu sou um putão, um jovem rico, e eu jogo os plaquê pra cima. Louquinha, cheia de drama, e fica devagar. E fica devagar. Tua louquinha tá solteira, doidinha pra se envolver. Se liga no plaquê, que agora tu vai ver. E fica sua piranha. Sou puta, um jovem rico, faço a vibe tipo bad. Gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas. Senta, vai, sua patricinha. Quem fica sua piranha. Sou puta, um jovem rico, faço a vibe tipo bad. Eu gosto da santinha, mas prefiro as louquinhas. Senta, vai, senta, patricinha. Neguinha, quer dar um rolê no meu Mustang, na minha Ferrari, no meu Porsche ou no meu Bugatti? Escolha, filha, vá! E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. André Ferreira, o moral de Bicoara.